Azul 0040, alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Sente Alfa Charlie Mike, mantém a posição, essa coordenação. 2 Salvador, bom dia, tá 3153, ponto Canadá, 1 0, pronto. Tá 3153, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, mantém, né, 1 0, tá, 3153. Azul 4040, decolado 05, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, bom dia. Controle Salvador, Azul 4040, bom dia. 4040, bom dia, contato radar, suba ao nível 360, após 4040. 360, 4040. Taxi da 3517, 138, 315, confirma. Confirma a autonomia? 3 horas e 15. Seu 3517, parte principal, taxi para Índia, ponto de estrela da 0118, pessoal 95, quem negar no 0, 19. 19, ponto de espera, Índia, ponto de espera, 2895, está na 3517. E o 5975 estabilizado. O 5975, chame a torre, 1185. 295, quer dizer, falagem 5975. Tan 3153, decolado 08, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 1208, Tan 3153, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Torres, Salvador, muito bom dia, Rio 5975. Rio 5975, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 07 nós, pista úmida. Livre pouso, 10, sentido pista úmida, bate travado, 5975. Controle Salvador, muito bom dia, 3153, decolado, curva direita, 1700 pés, Natal. 3153 ao controle, contato radar. Gira direita, vou em Leda, após Leda e Irume, suba sem restrições. Ok, girando a direita, então Leda, Leda e Irume, sem restrições, é 360, 3153. Bom dia, 6225 Ocean Hotel. Bom dia, 6225. Para o Galeão, para a saída de água, helicóptero. É, confirmado, Brasil de carro. Rio 5975 no solo 10, libere direita, chame controle solo em 12, zona decimal 1. Livra, direita 11, 5975. Então 35 no 7, mantém o ponto de espera. Papa Alfa, Charlie Mike, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 130 graus, 05 nós. Grupo 3, 95. No 7, olhar e manter a pista no 0. Eu mantenho no 0, 35 no 7. Aliás, o 4089, prepara a saída da água, retirada. Controle 120 decimal 8, boa viagem. 120 decimal 8, é o controle de Salvador, bom dia. Controle de Salvador, Papa Papa, Alfa Charlie Mike. Papa Papa, Alfa Charlie Mike, é o controle. Está em contato o radar e forme a radial ideal de afastamento. É a radial 003, senhor. O Alfa Charlie Mike está autorizado a curvar à direita. À direita vou deixar livre a decolagem da 10. O senhor voa e intercepta 003 subindo sem restrição. Decolagem com curva à direita para interceptar a radial 003 do Alfa Charlie Mike. Muito obrigado. Chama 29, cópia? É 225. É 225. Segue para Brasília. Chamou para cópia, confirma. Ah, você como é que você não? Sim, 225 autorizado 380 para Brasília. Decola da pista 10. saída da El, Leda, transição Mótima, interceptor informe do Luna 7, sai conforme rota. Controle 120.8, transponda 5102. 3-8-0 Brasília autorizado, conforme plano, abrindo o Luna 7, escola 10, da El, Leda, Mótima, controle após 1208, 1202, transponda. Ciente Rui Barbosa, Serra Serra Lima Serra. Controle está ciente que levantei esses ovos 055. Azul 4069, transcópia. Autorizada. Nível 340 para Campinas, na cota pista 10. Saída da El, lei da transição Mótima. Intercepta. Uniforme Zulu 1-0 e sai conforme rota. Dubado, uniforme Zulu 6, passo conforme. Controle 120.8, transponder 5-104. No 120.8, controle. Chega para o flashback fermento. M225, solo voltando. Prossiga. Gentileza, modifique a saída Arbor, após Arbor Elefo, para interceptar no informe do Lu 17. Agora Elefo, 6-2-2. Tráfico 3890 no 08, bom, pronto, especionamento. Autorizado, 3890, especionar a Chemtax. Autorizado, vai fazer ataque, 3890. Agora é 1-2-5-1-3-1-5-3, bom dia, obrigado. 3-5-7, declarado azul 5, chama o controle 120.8, boa tarde. 08, bom dia, 3-7-3-5-7. Bom dia. Controle, bom dia, tá 3-5-7, agora leva. 3-5-7, controle, contato radar, após 2000, direto do Elef. Após 2000, direto do Elef, está 3-5-7. Desça inicialmente até 2.500 metros, com ajuste 1-0 no mar. 3890 com 176 a bordo, 2 horas 40 de autonomia, alternando Fortaleza para o Sul. 2890 com torno Pátio Sigo Azul, no ponto de espera torre 1895, ajuste nível 19. Bom, Pátio 19, vai contornar o Pátio Sigo Azul até o ponto de espera do 0, 3890. Para o Castro Azul 4069, tem uma aeronave a bordo. 4 horas e 4089, para embora para você. 4089, siga a linha para o ponto de espera, com a torre 2895, ajuste 1019, vamos. Ajustado 1019, vou seguir até o Castro Azul 4089, para o Castro Azul 4089. Vai executar sinal de ação no 7PRJ, ainda 22.500 metros, está cruzando. E se as condições meteorológicas permitir, só pode descer até 1.500 metros. Com referência, 1.500 metros autorizado, está legal, graças. 3517, chame Recife, frequência 126. 126 0 126 0. Azul 4069, bom dia. Autorizado, aliás, declarar vento no 60 graus 049. A linda fala, está no 0, azul 4069. China 625, autorizado, chegou aqui, senão, chama o técnico. Fala, agora está, você está na 625. Controle, Salvador, bom dia. O segurado de utilização até o cruza 240. E o 5973 desça para 5.000, voa ITAP, ajuste 109. 5.000 ITAP, 109, 5973. Salvador, 3890. 3890. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter pista no zero, 3890. O Xané da 219, bom dia, informação até o Galeão. Hotel. 2275. O controle 120 decimal 8, boa viagem. 20, obrigado. 5, acione identificação. Identificou, 275. 0 da Leão, decolado da 10 da Eulia da Irumi, UP novembro 857, 1008, controle, aciona 5106. Vou chegar no 62 ou não? Ah, 62 não, deixa eu parar o espectro na frente. Fala, vou no 86, informação hotel. Como que chamou? É o Gol no 865 para Brasília. Voo no 865. Só um minuto, copo. Prepara a saída da bola. Sim, tá bom. Estacionar 6225 para o táxi. Tem 901 a bordo, alterna Goiânia. 3 horas e 20. Estacionar 6221, segue a viagem para o ponto de espera. Acumulador 1895, ajuste 1019. Bom voo. É o 6225. Autorizado até o ponto de espera com 0019. Bom Salvador, Mike, que você ligou? Chega, Mike, que chega. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 12 para o gate 10 aqui no pátio 1. Controle 208, 3290, bom trabalho. Informar o término, Mike Kregolf. Controle Salvador, 3290. 3890 ao controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Vai prosseguir no perfil da saída, seu 3890. Opa, opa, Charlie de Oscar, já vista a cabeceira? A longa final da 97, Charlie de Oscar. É, checa o trem, chame a torre, 11895. Opa, opa, Charlie de Oscar. Está em torre, 2895, ó. Tito, o outro 2875. 75, prossiga. Para ali. Essa para 8 mil. 8 mil, 37. Posso montar no plano, decolada 90, sai da árvore, transmissão elétrica. Controle no 208, acima 1 no meio. Estando 7, pouso autorizado, Charlie de Oscar. 7, livre o pouso, 17, Oscar. Salvador, Xané 6225, bom dia. Autorizado, aliada 4.0, vento 80 graus com 069, ajuste com 09. A linha cola 019, Xané 6225. Azul 2775, número 2 para pouso, informe velocidade. 240. Gente, voe com 200, nós 200. Para sua informação, tráfego na sua posição 10 horas, 12 milhas, faça 12.700, é o número 1. O equipamento é um 767. Sim, reduzindo 200, procurando pelo tráfego. e mantenha 170. Controle Salvador, bom dia, passarela 2229, informação hotel. Passarela 2229, ao controle, voe Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste 101. Confirmado o ajuste, senhor? 10019. 1019, na Prole Mari, gente. Controle Salvador, Sanar 6225, passa 2500, saída arbórea. Luciano 6225, o controle está em contato com a data. Frequência 12545. 5973, desça, sem restrições, para 2000 pés. Foi Duna. Para 2010 com 1019, 5973. Eu? Foi Duna, e o 5973. Uma Duna, sem restrições para 2010 com 5973. Duna, tá? Aí, Duna. Lembrando a nossa. Bom dia. Mari 9000, gente. Do 4069, Recife, 251. Não? Piano 6225, Roi Alef. Direto Alef, foi Piano 6225. Do 2229, 60 milhas, voe Duna e desça para 4000. Duna 4000, ciente. Azul 2775, desça para 2000. Para 2000, temos tráfego à vista aqui. Positivo, o tráfego informado anteriormente, 7 milhas à frente, o som número 2 está seguindo ele, é 1767, como informado. Ciente. 3890, chame Recife, frequência 12545. Confirme 12525. 12545. 12545, deu 3890. Do 4958 é o controle, aciona a identificação. Acionou, é número 1, Paposo, colega. Depende do ponto de vista, capitão. Mas, a princípio, é o número 4, contato radar estabelecido em Coral, Voe Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste 10019. Azul 4958. Wagner, é só você. Deu ativo, Donari. Então voando Mari no 150, a hora que der a gente aproa a Duna aí na sua escuta, controle. Positivo. Quando estiver pronto, vai descer para 5000. 5000. Ajustado bem início. Tem um ajuste para o 5916? Ajuste 10 ou 19? Entre 10 e 9. Azul 2775. Puta. Em relação ao tráfego número 1, nós temos mais do que suficiente no que tange a separação e operação radar. Porém, como o equipamento é um 767, nós temos agora 7 milhas. É suficiente para o ATR voar a calda 767 com essa separação ou o senhor deseja curvar à esquerda para aumentar a separação com o tráfego da frente? É suficiente, eu estou reduzindo mais então, ok? E o 5973, livre ali. Livre LS 973. Mas o 2775, já que está reduzindo, livre LS. Gente, obrigado. Boa noite, 65 é o controle, contato está dado, prossiga como autorizado. Ano 6225, chame Recife 1260, câmbio. Recife 1260, chame 6225. O azul 4958. Prossiga para o 4958. É, quantas milhas para iniciar a descida? 6 milhas, se quiser, inicia de imediato. Ok. Se eu iniciar a descida agora para 5 mil pés, pode voar direto Duna, confie. Voa de Duna, descendo para 5 mil, desligando de imediato, contato 52. Solicitar reboque para a posição 1 do bate principal. Autorizado o feedback reboque até a saída do bate 3, chame para ingresso do principal, Alfa 3 Bravo. Afirmativo, autorizado, chamará para ingresso do bate principal, Alfa 3 Bravo, obrigado. 73, boa. Boa noite, 65, voe Alessa. Presente Alessa, boa noite, 65, obrigado. P29, desça para 2000, livre Alessa. 2000, livre LS, 2229. 80 graus, 089. Checa o trem, pouso autorizado. Tenente de pouso 5973. Alô, sol 6211, estacionamento na posição. Fica de estacionamento, né? Chame para push. Estacionamento na posição, chama o push. Estou vendo a superfície. Oh, 90 graus, 8 nós. 7, 9, 3. 775, intercepto localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 11895, nossos agradecimentos, Camilo. É isso, amigo, é um prazer aí, ok? Muito obrigado. Torre Azul 2775. Do 498, terça para 2000, autorizado ILS. 2000, com ILS autorizado, reporte estabilizado. 4954. Primeira 49, meu cordial, desça para 8000, autorizado chegada a Bonf, ajuste 1-0, 1-9. 8000, chegada a Bonf. Autorizado, o Bonf, minha patrimônio, agora na Flor de Dona. Positivo, livre. Flor de Dona, Bonf, minha patrimônio, obrigado. Para o Bush 6211. Aqui que chegou, terminou o reboque. Desculpa, é o 6211 que está na posição para o Bush. Sim, só um minuto. Tá, Mike, é que chegou, na escuta. Posso informar o obreiro do Papi? 6211, autorizado, pushback, reboque. Corrigido. Autorizado, pushback, chame pro táxi. Autorizado, push, chama táxi. Solo Salvador, azul Alfa, destruí Bravo, pronto para ingresso ao pátio principal. Travante. É, como recebe o papi? Já recebe? Ainda dá, ok. Sete, tráfego ajustado, pistão zero, pode autorizado, vento 1909089. Ok, o papi tá fora, ok. Quilo pode 3. Acho que ele tá bem fraquinho, senhor. Agora sim. Na nossa parada, a gente quase teve uma injeção ali, passou bem próximo. Sobre a pista, confirme. Havia sobre a pista, quase pegamos um pássaro ali sobre a pista. Próximo da taxiway Foxtrot. Ok, gente, grato. Final do X-Ray, 2229. Gente, reduz a checa trem, torre 11895, passaria do 2229. Reduz, chama a torre 1895, boa. Torre Salvador, é o passaria do 2229, bom dia. Eu passarei do 2229. O passarei 2229, centro do tráfego, reporte visual com campo, baixado travado. Vai reportar. Solos 45, 121, decimal 1. 121, azul 275. Número 49, na vertical de Alagoinhas, desça para 5000. 5000, bom, 649. Aí eu estigo o fresco autorizado. Para Vitória da Conquista, nível 080, decolando a pista 17, primeira curva direita, fluxo da saída arbora, pós-arbora elefa, pós-elefa conforme rota. Controle 120, decima 8, transponder 5073. Disco Fiosca, para acionamento, chame a 2895, ajuste 1019, por louco. Solo, Salvador, bom dia, o azul 2775, livro azul. Azul 2775, siga via Kilo, para o pote 3, posição remota 03, prevista. Kilo, pote 3, prevista, remota 03, azul 2775. Estrada, repórter visual com o campo. Ok, tem um visual com o campo, a chave travada já, o 2229. Caso receba chuva, é só o próximo marcador de serra. Na vertical, sem chuva, pista seca, o vento 180 graus, 089. Pouso autorizado. Ok, gente, livre pouso 10, 2229. Puxa, 62, 11, contorno 4, siga e vem para o ponto de espera. Quando lá, torre 2895, ajuste 1019, com voo. 4958 estabilizado. Cliente, checa o trem torre 11895, azul 4958. Vou checar, 1895, um excelente final de semana, colega. Boa. Torre, muito bom dia. Azul 4958, na final, reportará baixa trava. Gente, azul 4958, continua a aproximação, eu acho que tá livre. Afirmativo. Colega que tá à frente já tocou? Negativo. Falou. Golf Oscar, ataque autorizado até a papá. Passeio 2229, solo 49, direita, via Foxtrot 121, decimal 1, bom dia. 211, bom dia. Usou 4958, cheque trem de pouso, vento 190 graus, 089, ajuste atinto no 019, pista no 0, seca, pouso autorizado. Livre pouso, baixar travado, 4958. Tudo 649, desça para 2000 pés, está autorizado ILS. 2000 autorizado, para 1019. Temos um ATR na curta final. Se visual com tráfego após a passagem autorizada LR e manter. Está visual após o tráfego ali, mantém 6211. Brisk Golf, Oscar. Táxi autorizado à esquerda, via pista, é posto de pronto, pista no 7. comandou, muito bom dia, esse é o Autocargo 6570, cliente da informação hotel 390 para Recife. Edson, prepara Puca e agora está um minuto para copiar. Puca, Jamaru, aguardando para copiar o atacamento. Chega 2229, siga via Juliette para remoto 1-4. Juliette, remoto 1-4, 29. Aos 5-2, chame solo 21, décima 1, bom dia, 4958. 1-2-1-1, excelente final de semana, colega. Aí, igualmente, bom descanso. Vento 200 graus, 069, autorizado na costa, pelo zero. Tiro do colégio, 621. Missouri Grosso, siga via Kilo para o Pátio 3. Posição periodista 3 Lima. Afirmativo, meu colega. Já na sua escuta, na 3 Lima, aqui nesse Pátio 3. Três, controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa. 0211 é o controle, contato radar. O 621 se avisou, quando puder, Dael. Sim, avistando o Dael, está autorizado. Direto, Dael, obrigado, sobe 360. Pelo Salvador e 5975. 5975, prossiga, bom dia. Muito bom dia. É, com a informação aqui, eu posso tirar a autorização? Põe na escuta, por favor. Gente, prepara Momo, transição Fruti. Desautorizado será o 350. Só um minuto, cópia. Ok, Momo Fruti, já. 649. 295, 649. Oi, Salvador, bom dia, Gol 649, está estabilizado na Trend Gol. Gol no 649, centro do tráfego avistado, vento 210 graus, 0629, continua a aproximação, agora de transição fuzil. Aguardando o Gol 649. Aí da Momo, transição Fruti, da coluna da pista 10, controle 120 decimal 8, transporta 5-1-4 metros. Controle 120 decimal 8, Modesto. 208, obrigado, bom dia. Então, 5146. 5146 no transponder, chamo para o prospecto, fermento. informação. 0 graus, 062 de nós, pista no zero, pouso autorizado. Lembra, pouso com 649. Tá, daí sai da Puca, transição Caju, intercepta o uniforme do Luna 7, sai com forma alta. Controle no 20.8, transponda 5156. Nossa carro 6530-3505, Pucaru, Neumaru, Deprosa 1-0, intercepta Anders do Luna 7, sempre com forma alta. 120.8, controle 5156 no transporte. 6530, chame para o feedback saneamento. Chamará para o feedback saneamento. No 649, no solo 59, à direita temos a viatura da Infraero, foi instruída, fica na parte gramada. Chame o solo 21, décima 1, bom dia. 21, bom dia, gol 649. Bom dia, gol 649, chega via Alfa, Juliette, porta 62. Alfa, Juliette, pro 62. Ano 62, 11, chame Recife, 1251, câmbio. Sobre o câmbio. Sobre o ano pro 62, 11? Ano Tucano 6211, chame Recife 1251, câmbio. Seguro, muito obrigado. Barro meu uísque golfiosa. Escuta, prossiga. Algum inconveniente em chegar mais cedo hoje em Conquista, não? Isso absolutamente, senhor. Ok, vou ir direto para Conquista. Obrigado. Gente, só um minuto que eu desço ali no hotel.